harmonia forte nos quatro cantos. Eu observo a força de um poder paralelo. Eu vejo que muitos tentam explicar nosso poder, perdidos em oráculos a perguntar por quê. Quatro elementos unificados e unilateralmente rebelados, que segue assim, massificando a sua imagem. A maior evolução desde o Homo Sapiens. Um exército pronto pra marchar contra a hipocrisia, munido de arte, ritmo e poesia, que usam fardas diferentes, muitas cores iminentes, pra tomar o poder desses incompetentes. Na periferia, as missões, suas lições, às vezes distorcidas por outras facções, que não sabem plantar, só querem colher os frutos e comer tudo feito praga. Mas a festa acaba, só ficaram migalhas a se fartar. E só quem é que vai continuar? Quem guardou e cultivou seu plantio terá força pra lutar, como fizeram no Egito antigo. Em 7 anos de miséria, de fome, de pragas, saíram vitoriosos os que cuidaram de suas casas. E assim será mais uma vez. E assim será. Levante as mãos quem está comigo. Periferia forte não corre perigo. Levante as mãos quem está comigo. Periferia forte se une e diz: periferia forte! Periferia desce noite e dia. Periferia forte! Periferia desce noite e dia. Periferia forte! Vocês que têm o poder de mudar o poder, vocês são o povo e podem mudar de novo sempre que for necessário. Que isso fique bem claro. Sem medo de soltar a voz. Bosco Malo, Bosco Malo, Bosco Malo. A cultura hip hop é a casa que escolhi. Nem precisa procurar quem me encontrar. Eu tô aqui, vem chegando como eu cheguei um dia. De alienado a um homem, uma filosofia de vida resistente, parede que não racha, alicerce negro que garante a casa. Se fosse só embalo, toda a febre vem e passa. Aqui quatro elementos que não cai por nada, que nem grafite, tomando sol e chuva, dando vida ao muro, passando a sua mensagem. Nunca sai de cena, é sempre novidade, resistindo ao tempo com sinceridade. B-boy que cai, não levanta, nunca aprende, tem que erguer depois o tombo e seguir em frente. Chegar nos movimentos com graça e astúcia, tipo o cara lá brincando com a música. Maestro sem orquestra, regente de dois discos, solta melodia, com malo tá ouvindo. Dos quatro elementos no rap eu me destaco, mando bem na rima, o que eu quiser fazer eu faço. Cê pensa quando eu falo coisa séria, cê ri se rima o cu com bicicleta. Hip hop, universo que eu vivo, estilo de vida quando é compreendido. Levante as mãos quem está comigo. Periferia forte não corre perigo. Levante as mãos quem está comigo. Periferia forte se une e diz: periferia forte! Periferia desce noite e dia. Periferia forte! Periferia desce noite e dia. Periferia forte! Todos os lares da periferia, em todas as casas, em todas as famílias, uma vontade de vencer, uma vontade de crescer, isso faz da periferia. Periferia forte! Periferia desce noite e dia. Periferia forte! Periferia desce noite e dia. Periferia forte!